Vamos ler então Tiago, capítulo 1, verso 17. Vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não tem nada, irmão. Pode ser que a pessoa que recebeu nem seja evangélica. Pode ser que a pessoa que recebeu seja um bandido miserável, condenado. Mas toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Agora, a última frase é o que eu quero destacar. Em quem não há, o que não há em Deus? Mudança, nem sombra de variação. Deus é um ser perfeito, que como perfeito é, em amor, governa, sustenta, dirige todas as coisas do universo e da eternidade, baseado em seu puro amor. E nele não há mudança, nem sombra de variação. Nós projetamos em Deus, muitas vezes, alguns dos nossos temores. Como, por exemplo, eu estou achando que Deus não está legal comigo. Eu acho que Deus está decepcionado comigo. Eu estou realmente muito mal, pisando na bola. E eu acho que Deus não está, assim, gostando muito. Aí você se lembra, em Deus não há mudança. Ele não tem amor, ele é amor. Eu posso ter pisado na bola tudo que um homem poderia ter pisado, mas Deus continua me amando e nele não há mudança. Nem sombra de variação. Por que sombra? Porque as coisas terrenas, a Bíblia diz que são sombras das coisas espirituais. E nós podemos olhar para algumas coisas terrenas, físicas, visíveis, palpáveis, e pensar assim: Deus mudou. Então, Tiago está dizendo que mesmo que eu olhe para as coisas terrenas, que são sombras, e acredite que Deus deu uma mudada, Deus variou um pouquinho, porque eu pisei na bola, porque eu isso, aquilo, não importa porque, Deus nunca varia, Deus nunca muda. E eu queria que você repetisse comigo essa frase, essa expressão que é o centro dessa palavra: Deus é estável, estável. Sabe o que acontece num vidrinho de detergente, Minerva, ou IP, ou qualquer outro que você usa? Você compra ele no supermercado e leva para casa, e você vai usando, e ele não muda. Outros produtos, ele vai decantando, e vai indo embora, e não é mais a mesma coisa, porque o químico que produziu aquela combinação produziu uma combinação estável. Tem elementos químicos que são introduzidos naquela fórmula exatamente para estabilizar o produto. Isso acontece com os produtos alimentícios. Então ele fica homogêneo o tempo todo. Você não compra no supermercado de um jeito e quando vai chegando em casa ele vai mudando de cor, aí já fica meio ralo. Não, ele é estável, não tem variação. Assim é um bom produto. A vida é feita na excelência de coisas estáveis. Um sábio é estável. Você quer ver o exemplo? Você conhece fulano de tal. E alguém vem e diz assim: Wagner, fulano de tal tomou essa e essa atitude. Você: não, fulano de tal não, eu conheço fulano de tal, ele não tomaria essa atitude. E você pode ir lá: não, foi um engano, fulano não tomou essa atitude de jeito nenhum. Um sábio, um homem idôneo, uma mulher idônea, não muda para a esquerda, para a direita, repentinamente toma uma decisão e, não, já mudou, já não está aqui mais, já abandonou, já começou outra coisa. Não, uma pessoa sábia, ela é sempre estável. Poderíamos dizer até que ele é previsível. Não, fulano não faz isso. A Marta, conheço a Marta nunca teria tomado essa atitude. E aí você vai lá e realmente não tomou. As coisas de Deus são estáveis. O salmista diz que Deus é bom e reto. E a expressão reto significa ele é estável, ele é perseverante. Você pode confiar, hoje é isso aqui, daqui a 10 anos é isso aqui do mesmo jeito, daqui a 100 anos é isso aqui do mesmo jeito, não precisa mudar. Nele não há mudança, nem sombra de variação. O salmista diz também, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes para proclamarem que o Senhor é reto. Sabe o que é a palmeira? Sabe o que é o cedro do Líbano? Uma árvore, olha aqui na Avenida Brasil, as palmeiras da Praça da Liberdade, se não for por uma enfermidade nas palmeiras, elas estão lá, retas, firmes, crescendo. O justo, diga comigo, eu. Você crê que você é o justo de Deus? Justificados fomos pelo sangue de Jesus Cristo. Não há condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos justos. Então, eu sou uma palmeira, um cedro do Líbano. Você plantou ali, ele fica estável. E ele fica estável proclamando que Deus é reto, Deus é estável, nele não há mudança nem sombra de variação. Esdras, capítulo 9, leia lá comigo esse texto que eu acabei de ler, dos justos na velhice ainda darão frutos. É Salmo 92. Agora leia Esdras, capítulo 9, verso 8 e 9. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um restante que escape e para nos dar estabilidade no seu santo lugar. Diga comigo, estabilidade no seu santo lugar. Agora o texto continua e diz assim, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão, pois somos escravos, contudo nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantarmos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações, e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Esse versículo é a nossa história. Esse versículo é a vida cristã, irmão. Deus nos alcançou através de Jesus, nos ensinou através do seu Espírito Santo e nos conduz na vida cristã a fim de que nós sejamos isso que está aqui. Alguém que repara os muros, reconstrói os muros, reedifica o templo, restabelece a cidade da adoração. E o Senhor fez isso para nos dar estabilidade no seu lugar santo, a fim de que tenhamos os nossos olhos iluminados. O que Esdras está dizendo é que clareza, discernimento, entendimento, compreensão das coisas, lançar fora a confusão, a dúvida, ter os olhos iluminados, é fruto de um altar estável. A estabilidade de Deus no seu altar, no seu santo lugar, o Senhor manifestou a sua graça para deixar um restante que escape e para nos dar estabilidade no seu santo lugar. Lembre-se que o ambiente, o contexto é do povo de Israel escravo na Babilônia. E alguns, como Esdras, sonhando a restauração. Sonhando ter a família restaurada, a comunhão com Deus restaurada, o culto restaurado, sonhando o que você e eu sonhamos, irmão. Sonhando o que eu e você pedimos diante de Deus. Ah, meu marido convertido, meu lar restaurado, meus filhos na presença do Senhor, ah, meu trabalho, meu emprego, minhas finanças, sonhando o que nós sonhamos, irmão. Era isso que Esdras estava sonhando. A cidade restaurada, o lugar do trono de Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa casa, restaurados. E ele vem e disse, olha, o Senhor foi quem fez isso. Ele trouxe estabilidade no seu santo lugar para que nós tenhamos os nossos olhos iluminados e tenhamos um pouco de refrigério nesta vida. Esclarecimento, refrigério, sabedoria, direcionamento, dependem da estabilidade do altar do Senhor. Diga comigo, ser alguém estável. Em Isaías, capítulo 33, Isaías 33, versos 5 e 6, o Senhor é exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e justiça, será ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor é o seu tesouro. Sião é a cidade de Deus, é o monte da adoração ao Senhor, é Jerusalém. Sou eu e você, sendo restaurados a cada dia. Não é a verdade ou o engano que pregam por aí de que você é evangélico, você é crente, você crê, você é de Deus, então peça porque Deus vai te dar. Deus não está muito interessado em nos manter na Babilônia cheio de presentes de Jerusalém. Deus não está interessado em que a gente continue vivendo a nossa vida, só que agora com um pouquinho de presentes de Deus, para a gente viver tranquilo, para a gente viver bem. Deus está interessado em nos retirar deste lugar de cativeiro, que pode ser simbolicamente o Egito, pode ser a Babilônia, e nos levar de volta para um lugar chamado Jerusalém, que é o lugar do trono, da adoração. Isso acontecerá literalmente. Todo crente de verdade vai adorar a Jesus lá em Jerusalém. Na verdade, a Bíblia diz que todo crente e todo não crente vai se prostrar e dizer Jesus Cristo é o Senhor, porque ele virá e se assentará em Jerusalém com o seu trono, e de todas as tribos, povos, línguas e nações virão todos para declarar ele é o Senhor. Mas eu e você já podemos viver isso. Não naquele lugar físico, mas aqui na nossa vida. Sermos a cidade restaurada onde existe estabilidade. Diga de novo comigo, estabilidade. Irmão, o que eu estou compartilhando com você é que o segredo de um carro na estrada passa por estabilidade. Você pega um carro que não está alinhado, ele não tem estabilidade. Você faz a curva e ele vai te julgando para a morte. Mas um carro com estabilidade, você viaja seguro. Um avião, para estar lá no ar, ele precisa de estabilidade. Existem três forças que precisam estar estáveis: a força do repuxo, a força da velocidade e ainda a força do planar. As asas do avião, o desenho do avião tem que permitir que ele plane. E além desta força, precisa haver a força do repuxo das turbinas. E ainda precisa haver a força da velocidade para frente. O equilíbrio destas forças, a estabilidade do avião, é a segurança do avião. O que aconteceu com aquele voo da Gol é que uma trombada de lado com outro avião tirou aquela aeronave da Gol da estabilidade. E na hora em que ele saiu da posição de estabilidade, ele despencou. A estabilidade é o segredo da vida de cada um de nós, irmão. Eu me lembro que eu estava viajando com alguém, e essa pessoa estava dirigindo, eu estava do lado, já um pouco assim preocupado com o estilo de direção daquela pessoa, e de repente eu vi que vinha um caminhão, e o caminhão fez alguma coisa indevida lá, e eu vi que aquela pessoa não prestou atenção, não viu, não estava atenta, mas veio o desespero, a preocupação, 5 segundos atrasado, 2 segundos atrasado, e aquela pessoa deu um golpe na direção, e fez assim, falou, você viu? Me deu vontade, falou assim, não, eu vi muito antes de você, que não precisava nem você ter feito isso, porque você desestabilizou o carro, por causa do susto que ele tomou. Se ele tivesse prestando atenção, ele não teria tomado susto, ele tomou um susto e... quase que veio em cima de mim, eu fui esperto e virei de uma hora para outra, e eu, ai, salvei o carro. Não, você quase causou o acidente, porque você gerou desestabilização do carro. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que recebem um telefonema, que ficam sabendo de alguma coisa, dão uma guinada no volante da vida e desestabilizam todas as coisas. O problema não é o que ameaçou o veículo, o avião, a pessoa. O problema é a reação da pessoa àquele episódio. E se nós tomamos como piloto de avião, que toma uma posição e vira o manche de uma determinada forma, ou muda a inclinação violentamente, rapidamente, ele põe em risco toda a estabilidade do avião. Assim é a nossa vida. Algumas atitudes põem em risco a vida, a continuidade, o emprego, o casamento, a vida com os filhos, as finanças, porque a gente toma decisões instáveis. A estabilidade é, sem dúvida alguma, segredo de vitória e de continuidade. E o Senhor me deu, nesses dias, 4 áreas que precisam estar estáveis na minha vida e na sua vida. Não é uma doutrina. Você não vai acreditar que estas são as 4 únicas áreas... porque essas foram as que Deus falou. Não, você vai encontrar inúmeras outras áreas na sua vida que precisam de estabilidade. Mas o Senhor nos deu 4 para a gente estudar hoje. 4 áreas. Pode estar trovejando, pode ter raios do lado do seu avião, pode ter chuva de granizo na estrada, pode vir um carro doido lá no sentido contrário, pode acontecer o que for na sua estrada, você precisa manter a estabilidade da sua vida. A maioria dos acidentes acontecem porque alguém se assustou e tomou uma atitude que desestabilizou a condução, o carro, a vida, a história. E a gente toma umas decisões, a gente fala algumas coisas, a gente resolve algumas coisas e não percebe que muitas delas desestabilizaram nossa vida. E o Senhor nos deu 4 áreas. Primeira área, irmão, comunhão com Deus. O que eu estou dizendo a você, estou dizendo para mim, é que aconteça o que acontecer, nunca, nunca deixe que a sua comunhão com Deus fique desestabilizada. Não é uma coisa fácil. Ah, é, o pastor falou que não pode deixar, não, então não vou deixar. Não é uma coisa fácil. Você vai ter que lutar, você vai ter que... a adrenalina sobe, você... Mas não tome atitude nenhuma para mudar o barco de direção, para dar um tranco no volante da sua vida. Mantenha estável. A maioria dos acidentes deixaria de acontecer se o motorista tivesse ficado estável, mantendo a linha reta. Então, não importa o que está acontecendo, as coisas podem acontecer ao seu lado, os raios podem cair, os dilemas podem vir, os acidentes podem acontecer, mas não abra mão da sua conversa com Deus. Aconteça o que acontecer, deixe estável a prática da conversa íntima com Deus. Converse com Deus, desabafe, grite, chore para Ele, chore com Ele, rasgue o verbo. Mas não abra mão de conversar com Deus. Tem muita gente que corre para conversar com um psicólogo. Irmão, Deus pode usar um psicólogo na sua vida. Guarde isso no seu coração. Deus pode usar. Tem gente aí, psicólogos, que são instrumentos maravilhosos de Deus. Mas nunca vá para o médico, nunca vá para o psicólogo, nunca vá para o pastor, nunca vá para ninguém antes de ir para Deus. Deus, está tudo arrebentado à minha volta, mas o Senhor vai me ouvir. Deus, eu não estou aguentando mais as coisas. Deus, isso aqui, Deus, aquilo. Mas eu vou conversar com o Senhor. E ninguém me rouba a oportunidade de conversar com o Senhor. Tudo vai cair, mas não vai se desestabilizar da minha vida essa prática de eu conversar com o Senhor. Grita com Deus, murmura com Deus, reclama com Deus, briga com Deus, faz o que você quiser, fale o que você quiser, rasga o coração, seja bravo, nervoso, fala com Deus que você não quer ver Ele nunca mais, fala com Deus que você está muito raivoso com Ele, mas fale com Ele. Irmão, guarda isso no seu coração. Esse é um ensino que vai valer para a sua vida inteira. Aconteça o que acontecer, não deixa desestabilizar esse ponto. Minha conversa com Deus. E o diabo vai querer fazer isso. Vai querer que você não converse com Deus. Em qualquer circunstância, as verdades que você gostaria de dizer para alguém, o dedo que você queria apontar para alguém, o grito que você queria dar, faça com Deus. Não se constranja de ser ridículo, de ser estúpido, de ser bravo, de ser um bobo com Deus. Porque, olha, constantemente eu sou assim. Eu volto, Deus, eu fui um tolo, não foi? Deus, quanta coisa eu fui falar hoje com o Senhor. Meu Deus, que tolice eu falei, meu Senhor. Mas Deus, é com o Senhor que eu me abro assim. É com o Senhor que eu me rasgo assim. Pode acontecer o que for à minha volta, ninguém vai me tomar o direito, o privilégio, a oportunidade de manter estável minha comunhão com Deus. Guarde isso no seu coração, irmão. O mundo pode desmontar, mas não abra mão disso. Agora, Deus nos deu Davi como um padrão para isso. Olha o que está escrito no Salmo 22. Salmos 22, verso 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? por que estás afastado de me auxiliar? Olha que besteira que Davi está falando. Quando que Deus desampara alguém? Quando que Deus está afastado de alguém? Deus, e você lê aqui, a gente pode pôr a imagem que quiser. Deus meu, por que me desamparaste, Senhor? Mas não, é possível que Davi tivesse assim, Deus, que o Senhor me desamparou, Deus? Por que o Senhor se afastou de mim? As tuas palavras, do meu bramido, Deus meu, eu clamo de dia e o Senhor não me ouve. Eu clamo de noite, não tem sossego. Deus, que vida! Deus, que vida é essa, meu Deus? Davi falava assim com Deus. Uai, eu posso? Pode. Deixa tudo ruir à sua volta, mas não abra mão de ir para diante de Deus, falou assim, eu vim aqui falar umas coisas para o Senhor, Deus. E Deus gosta disso. Vem, filho, vem. Traga-me as tuas razões. Vem. Me dá as tuas questões. Vem, meu filho. Ah, Senhor, não estou gostando, não. Que mais, filho? Que mais? Olha o que Jó falava com Deus. Olha Davi falando com Deus, Senhor, eu estou cansado. Eu clamo o Senhor de noite, o Senhor não me responde. Eu clamo de dia, o Senhor não me responde. Eu não tenho sossego de noite. Senhor, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais isso, Deus. E não quero conversa com o Senhor, não. Se você vai ficar nervoso com alguém, fique com Deus. Porque você sempre vai ter uma porta aberta, uma fonte inesgotável. Pode vir, filho. Do jeito que você tiver, como você tiver. Não fala com mais ninguém, fala comigo. Rasga o verbo comigo, mas se arrebenta de falar até você cair no chão e falar assim, ah, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores, eu estou aqui falando besteira para o Senhor que me criou, em ti confiaram os nossos pais, confiaram e o Senhor os livrou. A ti clamaram, eles foram salvos, em ti confiaram e nunca foram confundidos. Oh Senhor, então eu também não vou ser. Irmão, eu estou dizendo a você que essa prática louca, absurda, que talvez você nunca tenha ouvido, precisa ser normal na nossa vida. Não se constranja em qualquer circunstância. Vai para diante de Deus e rasga o verbo. Mas, segundo o padrão de Davi, termina dizendo, Senhor, independente de qualquer coisa, tu és Deus. Eu sou um verme. Eu sou um nada. Eu sou um miserável pecador. Eu estou aqui me abrindo, me rasgando. Mas agora eu estou vendo que eu já não tenho mais nada aqui dentro. Toda raiva, toda dúvida, todo medo, toda preocupação, eu rasguei e coloquei diante do Senhor. E agora, Senhor, eu estou vendo que eu estou vazio, que eu não sou nada. Que bobeira eu ter falado isso tudo. Meu Deus do céu. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor vai me alcançar. O Senhor vai ouvir meu clamor. O Senhor vai me atender. Irmão, pode tudo desabar, mas não deixa desestabilizar sua comunhão com Deus. E é comunhão assim, de ser aberto, franco, com toda a liberdade de conversar. Senta aqui. Senta aqui. Senhor, por favor, senta aqui. Senta aqui, Senhor. Eu preciso dizer para o Senhor o quanto eu estou cansado, triste, sem força. E vai rasgando o verbo, irmão. Você vai descobrir que ele vem com uma mão maravilhosa. E ele vem e te abraça. E vem cá, filho. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele nunca rechaça ninguém. Ele nunca diz, ah, que é isso? Assim eu também não vou te ouvir, não. Não. Deus, vem cá, filho. Você fez a coisa certa. O único que sabe te ouvir sou eu. Venha cá, filho. Eu sempre vou te ouvir. Você pode ir a um psicólogo, que Deus pode abrir as portas e te ajudar. Você pode ir a um médico, você pode ir ao pastor, mas não faça nada antes de ir ao Senhor. Eu gosto quando alguns irmãos falam comigo, eu precisava conversar, pastor, mas sabe o que aconteceu? Durante essa semana, Deus foi falando comigo, eu já não preciso mais conversar. Eu gosto, não é porque ela não vai conversar comigo. Não é porque aquela pessoa não vai conversar comigo. Eu gosto, é porque ela descobriu que tem um caminho livre, aberto, para você conversar com o Senhor. E as coisas podem se tornar a maior desgraça, mas você não abre mão de ir para diante dele. Ele falou assim: Senhor, aqui é meu tempo com o Senhor. Agora eu vou conversar com o Senhor. E Davi fazia isso, e fazia bem. Segundo ponto, irmão. Não abra mão de conversar com Deus. Em tudo. Eu estou enfatizando os momentos difíceis, mas, irmão, é porque nos momentos fáceis, nos momentos maravilhosos, é mais simples. E é aí que você tem mesmo: Senhor, eu vim aqui porque o que o Senhor fez foi maravilhoso. Senhor, o que é isso? Senhor, olha o que o Senhor fez. Senhor, olha o que o Senhor falou, meu Deus. Essa noite eu dormi e falei: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção do Senhor. E eu tive um sonho nessa noite que não tinha nada a ver com a resposta que eu precisava. Pelo contrário. Eu falei assim: como é que o Senhor deixou sonhar isso, Deus? Eu peço o Senhor para me responder e o Senhor me dá esse sonho. E aí, durante a manhã, enquanto eu estava ministrando lá em Vitória, eu pregando e o Senhor falando comigo: está vendo, filho? Sabe o que o sonho quer dizer? O sonho quer dizer isso, isso, isso, isso. Está vendo, filho? Oh, Senhor. Oh, Jesus. E a voz dele é voz de amor, irmão. Ele mostra as coisas aqui. Você não estava enxergando, não, filho? Olha aqui. Segundo, não abra mão de ler os decretos de Deus. É uma das primeiras coisas que o diabo faz também. Não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer falar com Deus, não quer ver Deus, não quer ir na igreja, não quer. Por favor, não está fácil. Não está fácil para mim, as coisas estão difíceis. Mas você está aprendendo com Deus a ser um guerreiro. A ser um guerreiro que não estremece porque ouviu um tiro do inimigo. Que não estremece porque o inimigo está lá do outro lado da trincheira gritando: eu vou te pegar. Você está aprendendo nos dias da caminhada cristã nessa terra a ser um guerreiro de Deus que diz amém. Que não se abala, irmão. Que não se abala. Imagina se o piloto de Fórmula 1 se abalasse. Ele está a 320 km por hora e de repente ele olha no espelho e tem um vindo. E imagina assim: pronto, já morreu. Ele tem que ficar firme: meu alvo, meu alvo, meu alvo, meu alvo. O piloto de avião, o construtor, o cirurgião. Ah, meu Deus, ah, sangrou ali. Ah, imagina se ele abalasse, irmão. Tem que ficar firme. Imagina se você se abalar lá, Júlio, naquela montanha. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Não se abala, Júlio, porque se você se abalar, você erra no cálculo, você erra na direção. Mas se você perseverar, o Senhor diz assim, que aquele que caminha no Senhor, aquele que confia nele, é como um monte de Sião, que não se abala, não se estremece. E só há uma forma, irmão, que quando nós começamos a conversar com ele, ele nos lembra: o que está escrito, filho? O que está escrito? O que está escrito? O cirurgião diz assim: o que foi que eu li quando isso acontecer? Se nessa cirurgia acontecer isso aqui, esse acidente acontecer, se as coisas derem errado e forem por esse caminho, o que é que se faz? O cirurgião se lembra do que está escrito. O piloto se lembra do que está nos instrumentos. O engenheiro se lembra do que tem que fazer. O médico lê o que o livro diz lá. Eu e você lemos o que a Bíblia diz, o que está escrito. Então pode acontecer o que for ao seu lado. Você pode estar morrendo de medo. Você pode estar sem força. Você pode estar desacreditado da Bíblia. Mas levante a sua voz e diz: mas está escrito que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu estou morrendo de medo, Deus, de ser atingido, mas está escrito que eu não serei atingido. Está escrito, a tua palavra diz, está escrito. O diabo veio sobre Jesus, o diabo queria destruir Jesus, mas ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, porque os decretos de Deus são irrevogáveis, os decretos de Deus são inestimavelmente poderosos. Está escrito. Satanás, está escrito. E ele estremece diante do que está escrito. Irmão, aconteça o que for, você pode estar morrendo de medo, você pode ter perdido tudo, pode ter a desgraça mais terrível acontecido. Levante-se para proclamar os decretos do Senhor. Você pode levantar capengando, sofrendo, sangrando, mas o Senhor diz, diga. Está escrito, Senhor. Está escrito, está escrito. Esta atitude não pode faltar na sua vida. Não deixe desestabilizar sua prática de proclamar os decretos do Senhor. Está escrito. Está escrito. E se por acaso o inimigo te perguntar, aí você acredita? Não, eu estou fraco na fé. Muito fraco. Eu nem queria ler isso aqui, mas está escrito. Experimenta isso, irmão. A continuidade dessa mensagem para você é na hora em que você experimentar isso. Eu vou experimentar. Está escrito. Levanta sua Bíblia e lê em voz alta. Se você não se lembra dos versículos, liga para alguém. Que versículo fala sobre isso? Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, abre. Faz o que você quiser. Abre, põe um dedo. Põe um dedo lá e proclama o que está escrito. Mas proclama o que está escrito. Irmão, se você está crescendo na fé, você a cada dia vai ser uma pessoa que vai para diante de Deus e rasga o verbo. E você sempre será uma pessoa que em qualquer circunstância proclama o que está escrito. Deixa o diabo fazer o que for, ele nunca mais vai te impedir de ir para diante de Deus e rasgar o verbo. Ele nunca mais vai te impedir de proclamar o que está escrito. E terceiro, comunhão com o corpo, a família, a igreja. Essa é fácil de ver, irmão. Quanta gente à nossa volta, lá na família. Por que fulano de ver? Ah, não quis. Aí você pode até ligar, não, sabe o que é? Aconteceu. Às vezes é umas desculpas furadas, irmão. As desculpas furadas. Deus tem paciência. Eu não tenho muita paciência com essas desculpas furadas, não. Eu tenho que pedir ao Senhor que me dê mais paciência com essas desculpas. Não, sabe o que é? Que desculpa furada, rapaz. Você não veio porque você está cheio de dadaizinho. O diabo cirandou contra você. O diabo jogou um monte de dados. E você está deixando desestabilizada a sua comunhão com o corpo. Tem um filme aqui? Quem pôs para mim o filme? Vem cá, Tiago, por favor. Aqui eu colocou um filmezinho aqui. Vê se você acha para mim, por favor. Ela adicionou dois filmes aqui essa semana, esses dias aqui. Vê se você acha. É a estratégia mais boba do diabo, que na maioria das vezes a gente cai. A gente vai se afastando. Não, vou ficar aqui. Não, não vou. Não, vou ficar em casa. Não, mas a festa eles convidaram. Não, não, não quero ir, não quero ir, não quero. Não estou bem. Respeita. Não estou no meu dia. Pois eu estou dizendo a você, como seu pastor, você pode se levantar e dizer, Satanás, esta área da minha vida vai ficar estável. Tudo caiu ao meu redor, mas isso aqui eu não deixo tocar. Eu vou manter a comunhão. Minha família, minha igreja, meus irmãos, meu trabalho, e vou chegar lá de cabeça erguida. Ah, lá como é que ele vem, como se nada tivesse acontecido. É, eu estou aqui para resolver. O inimigo vai querer que eu me afaste do meu grupo, que eu fique de mal com alguém na minha família. Que eu não me reúna, que eu não vá, que eu tome outro rumo, que eu vá morar na China, que eu vá morar no meu apartamento individual, que eu vá fazer aquilo, tudo que o inimigo sugere para ir ficar sozinho. Mas diga, Senhor, na minha vida, Tudo pode desestabilizar, mas eu não vou deixar desestabilizar minha comunhão com o corpo, porque tem proteção à minha volta. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4. Em Romanos, Paulo diz, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. O versículo 4, o Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. E abra comigo ainda em Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1. Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Irmão, Deus está nos dando até aqui três pontos que não podemos deixar desestabilizar nunca. Seja estável neles. Isso é, pode vir o maior vendaval da face da terra. Não deixe o inimigo desestabilizar. Não permita a ausência da conversa com Deus, da declaração dos decretos escritos por Ele. Terceiro, da comunhão com o corpo. Gente, eu vim aqui, eu não estou querendo papo com ninguém, eu nem queria estar aqui, eu estou detestando estar aqui, mas eu vim porque eu não posso abrir brecha. Eu vim porque a partir de hoje na minha vida, eu não abro mão de manter a comunhão, mesmo que eu esteja de bico, morrendo de raiva, e se alguém vier falar alguma coisa, eu vou ficar nervoso, mas eu vou ficar aqui. Me cerquem aqui, por favor. Eu vou ficar aqui com vocês, porque esse é o meu lugar. Essa é a minha família, essa é a minha casa, esta é a minha igreja, esse é o meu lar. Vocês são os meus amigos. E essa é uma decisão de sabedoria que eu e você podemos tomar. Quarto e último ponto. Aconteça o que acontecer, não abra mão do serviço ao próximo, dos atos de justiça. Não permita que nada te impeça de ser estável nos seus atos de justiça, no servir as pessoas, de tal forma que através de você a justiça chegue ao pobre, ao necessitado, à viúva, aos órfãos, aos ricos, aos amigos, aos familiares, aos vizinhos. Uma porção de serviço precisa fluir de nós, mesmo que estejamos alvejados por qualquer seta de desânimo, de fraqueza. Sirva, porque servir nos renova. Você não precisa vencer o inimigo. Você não precisa ser forte e resolver todas as questões. Você não precisa ter a certeza que agora Deus interviu e está tudo bem. Não, em qualquer circunstância, tudo que eu e você precisamos é não deixar estes pontos desestabilizados. Eu mantenho minha comunhão com Deus. Senta aqui, Senhor, porque eu quero conversar com o Senhor. Eu me levanto para proclamar os decretos de Deus. Está escrito na palavra de Deus. eu me reúno, eu mantenho a comunhão com as pessoas. Vamos ficar aqui, vamos ficar juntos. Me ajuda a conversar com Deus, vamos juntos. Me ajuda a proclamar os decretos, vamos juntos. E essa é uma decisão de sabedoria. E por último, eu vou continuar servindo. Eu vou continuar servindo. Mas eu não gosto do meu chefe. Meu chefe é, ah, meu Deus, é... Mas eu vou continuar servindo. Eu não gosto daquele meu parente, mas eu vou continuar servindo. Eu estou desanimado porque o que aconteceu, eu não esperava nunca, foi uma decepção. Mas eu vou continuar servindo. Tem coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Eu vou manter estável minha vida de servir as pessoas. Porque certamente, ao servir os outros, o Senhor fará fluir uma porção. Paulo diz em Romanos 12, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei hospitalidade. Romanos 12, 10. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em Lucas 22, 26, nós lemos, mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Em Colossenses, Paulo diz, Colossenses 3, vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Irmão, quando nós mantemos estável estes pontos, ou mantemos estáveis estes pontos, a tempestade pode acontecer, a guerra pode estar comendo o pau lá do outro lado, você vai estar com a fonte fluindo para dentro de você. Eu estou conversando com o Pai. Eu mantenho minha comunhão, meu acesso ao Pai. Eu estou proclamando os decretos de Deus. Eu estou mantendo comunhão com o corpo de Cristo. E eu estou dizendo que isso não tem tanta importância. Isso não é tão grande quanto o diabo quer que eu queira, quer que eu pense. Então eu saio para servir. Eu vou manter minha vida. Ó, liga o limpa-parabrisas lá, o limpador de para-brisas, acende o farol de milha, aproxima o rosto lá do para-brisa e continua viajando. Meu Deus do céu, liga lá aquele arzinho que vai tirando a neblina do vidro, pede alguém para te ajudar, vai olhando aí para mim e continua, vamos embora, vamos na estrada. O negócio está difícil, a chuva está demais, a tempestade está demais, mas tem coisas que não vão ficar desestabilizadas na minha vida. Continua conversando com o Senhor, continua proclamando os decretos do Senhor, continua em comunhão, continua servindo. O Senhor vai te dar vitória. O inimigo, ele não desiste, mas ele vai perder as forças, porque o Senhor vai nos fortalecer, irmão. Em Jó, finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, o verso 10 diz assim: o Senhor, pois, mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos amigos. Não dá para eu ficar orando por amigos agora, porque a minha situação não está fácil. nem a minha e nem a sua, nunca vai chegar aos pés da de Jó. Se nós mantivermos estáveis alguns pontos da nossa vida, o avião não cai. O carro faz a curva. Chega lá do outro lado. Você não fica no caminho, irmão. E nessa hora nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir: Senhor, quando é que eu tenho desestabilizado um desses pontos? Às vezes o inimigo nem veio direito, ele só está fazendo barulho. E eu já desanimei. E eu nem fui para a sua presença, eu fui para lá muriar. Ó céus, ó vida, ó Deus. Senhor, eu quero crescer nisso. Eu quero ser uma pessoa, não preciso nem vencer o inimigo não, eu só quero ser uma pessoa que mantém pelo menos esses quatro pontos. Senhor, um só. Eu quero manter um só. Essa semana, se vier o inimigo contra mim, eu quero ir para a presença do Senhor, eu quero rasgar o verbo com o Senhor. Não é desrespeito, não é ser uma pessoa que blasfema, não. Eu quero é me abrir com o Senhor. Mas eu vou dizer ao Senhor quem tu és. E eu quero ter a experiência de sentir que o Senhor vem com a sua mão maravilhosa e diz: não temas, filho. Eu quero isso, Senhor. Eu quero me levantar e proclamar os teus decretos. Eu vou lá na Bíblia, eu vou ligar para o meu líder de célula, eu vou ligar para o pastor, eu vou procurar, eu vou entrar na internet, eu vou achar um texto que fala sobre isso que eu estou enfrentando. E eu vou proclamar os teus decretos. Eu vou escrever lá na porta do meu quarto, eu vou escrever lá na tela do meu computador, eu vou proclamar, está escrito, está escrito, está escrito. Eu vou proclamar os teus decretos. Senhor, agora que eu estou mais desanimado ainda, porque o negócio está feio para o meu lado, agora que eu vou manter comunhão. Cadê a célula? Deixa eu voltar para a célula. Cadê o culto? Deixa eu ir para o culto. Arruma um culto hoje, pastor. Aonde tem um culto para eu ir? Aonde tem irmãos? Deixa eu ir na sua casa. Deixa eu comer com você. Vamos jantar junto. Vamos almoçar junto. Eu preciso de comunhão. Eu quero estar junto com meus irmãos. Me ajuda aqui. São atitudes que você toma, irmão, que eu tomo, e que estabilizam nossa vida. E eu quero servir. Tiago diz este último versículo que eu vou ler. Capítulo 1, versos 7 e 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem? Homem vacilante, inconstante nos seus caminhos, desequilibrado, instável, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Deus não está exigindo que você seja um superman e que você fale assim: pastor, hoje foi a pior luta da minha vida, mas eu nem tremi. Não, irmão. Você vai chegar e falar assim: eu não estou me aguentando mais. Eu não suporto mais um minuto sequer, meu Deus. Mas eu vou para diante do Senhor. E eu vou manter minha comunhão com o Senhor. Eu vou falar com o Senhor tudo o que eu tenho para falar. E eu vou proclamar quem tu és, Senhor. Senhor, eu não estou me aguentando as coisas. Olha, minha vontade é de sumir, chutar o balde, desaparecer, mudar para a China. Mas eu não vou abrir mão de comunhão com os meus irmãos, com minha família. Vamos consertar, vamos conversar, vamos mudar as coisas, mas nós vamos ficar juntos. Senhor, eu não abro mão de servir. Satanás, você já me pegou tantas vezes que acontecia uma coisinha, você mandava uma seta, eu logo deixava para lá as coisas que eu faço, as pessoas que eu estou servindo, as atividades, eu logo, eu me osmuneço, e a única coisa que eu vou é para a sua cilada, eu vou para o médico, e o médico logo diz: você está com um princípio de depressão, você precisa de tomar esse remédio. E se você ler a bula do remédio, o remédio diz: você vai ter tremedeira, você vai ter coceira, você vai ter visões, você vai ouvir coisas, você vai estremecer, você vai ver vultos. Está lá escrito na bula, eu não estou teatralizando, não. Está escrito na bula que o médico dá. E a gente vai e toma o remédio. O médico disse que eu tenho que tomar isso. E o médico falou que talvez eu tenha que ficar tomando isso o resto da vida, porque aí me estabiliza. Não é isso que te estabiliza, irmão. Quem te estabiliza é o Senhor. Porque é Ele quem tem estabilidade no seu santo lugar. E quando eu e você mantemos nossa comunhão com Ele, mesmo que lá bravo com Ele, Ele diz assim: vem cá, filho, porque esse é o lugar seguro, esse é o lugar de rocha, esse é o lugar que o inimigo não toca, esse é o lugar que eu te protejo, eu te guardo, eu te nutro, meu filho. E é uma atitude que eu e você podemos tomar, irmão. Eu não vou abrir mão de proclamar os teus decretos, Senhor. Eu estou morrendo de medo. O diabo está vindo, os dardos estão vindo. Eu não tenho nem força para falar, mas eu vou falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Eu estou aprendendo a ser um crente de verdade, Senhor, que não abre mão da comunhão com o Senhor, que não abre mão de proclamar os decretos, que não abre mão da comunhão com os irmãos e que não abre mão de servir. Fecha os teus olhos, irmão. Você pode não ver, você pode não perceber, mas tem momentos em que o Senhor me dá uma palavra para pregar, que eu sei que eu estou confrontando demônios. Tem momentos que você pode achar que eu estou bravo, que eu estou bravo com alguém. Eu estou confrontando demônios. É perfeitamente possível que eu venha aqui e fale alguma coisa na força do meu braço. Já me aconteceu de eu pregar na força da minha carne, da minha alma. Mas você pode ter certeza que hoje eu estou confrontando demônios que cirandam nossas vidas. E nós estamos dizendo: estamos crescendo. Eu estou crescendo. Satanás, sai da minha frente, porque eu estou mais fortalecido. Eu estou aprendendo as estratégias do meu Deus. E o meu Deus trouxe essa palavra para mim hoje. E eu vou experimentar isso. Quem sabe esses dias, na hora em que as coisas se desestruturarem ao meu redor, eu não vou abrir mão de conversar com meu Deus. Eu vou gastar um tempo, eu vou perder a hora, mas eu vou ficar diante dele e vou conversar com o Senhor. Eu vou orar, eu vou dizer a ele tudo que está no meu coração e eu vou proclamar quem ele é. Eu vou proclamar o que está escrito. Eu vou dizer: o Senhor salvou os nossos pais. Os nossos pais confiaram no Senhor e o Senhor salvou, o Senhor me trouxe até aqui, então, Senhor, eu vou contigo. O Senhor é meu seguro, meu porto seguro, meu rochedo, meu escudo. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu vou encontrar os textos bíblicos que são decretos eternos acerca da minha vida nesses assuntos. Eu vou manter comunhão com o corpo. Agora é que eu vou orar. Agora é que eu vou me encontrar mais com os meus irmãos. Agora é que eu quero mais comunhão com a minha família. Agora é que eu quero conversar. Agora é que eu quero estar junto. Satanás, você vai cair sem força debaixo dos meus pés, no poder do nome de Jesus Cristo. E eu não vou deixar de servir. Deus me deu uma missão. Deus me deu uma função no corpo. Eu posso ser útil ao Senhor. Eu posso ser útil às pessoas. E Satanás nunca mais vai me desestruturar, me desestabilizar. E aí eu acabo sumindo, eu acabo desaparecendo. Eu acabo deixando de lado algumas coisas que eu comecei. E a minha vida fica assim, esse rodízio. Nunca chega a lugar nenhum. Nunca mais, Satanás. E se você quer dizer isso a ele porque você tem algo específico que Deus está falando com você, fique de pé e declare: Deus, eu estou te dizendo nesta noite que eu estou aprendendo uma lição do Senhor na minha vida. E que é o Senhor, como o Senhor disse a Zorobabel, não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito. O teu Espírito vai me ajudar, o teu Espírito vai me ensinar, o teu Espírito vai me conduzir, Senhor, de tal forma que eu não me desestabilize. Senhor, eu quero essa estabilidade que vem do Senhor. Eu quero, Senhor. Levante a sua voz e ore a Ele. Declare para Ele: eu estou me tornando uma pessoa mais estável. inabalável. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu sou este, Senhor. Levante a sua voz. Levante a sua voz e ore a Ele. Quero estar onde tu estás, habitando em tua presença. Não quero habitar longe de ti. Traze-me pra perto. Eu só quero estar onde tu estás.